parábola dos diamantes. Assim falou Henri Cristo. O reino de Deus se assemelha a um grande celeiro repleto de feno e palhas, onde estão ocultos, espalhados inúmeros diamantes. Para localizá-los, o perseverante catador tem que remover palha por palha, meticulosamente, porque entre uma palha e outra poderá encontrar um diamante. E só descobrindo todos os diamantes é que poderá formar a coroa da sabedoria. Assim é a busca das coisas de Deus e da compreensão das leis de Deus. O pesquisador atento, que realmente tem intenção de compreender a lei de Deus, só poderá atingir seus elevados propósitos se ler página por página, com a anuência do Altíssimo, os livros que compõem as Sagradas Escrituras. Ali encontrará histórias cansativas, enfadonhas, terá que suportar as resmungações, calúnias dos pseudo-amigos de Jó, latidos de cães e grunhidos de porcos. Inclusive, as epístolas de Paulo, que são espúrias doutrinas ministradas pelo primeiro anticristo, primeiro falso profeta, até chegar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, e constatar que ele mesmo confessa sua condição de falso profeta e anticristo ao dizer taxativamente: efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E também em Gálatas 1, versículo 7, onde ele, num furtivo momento de lucidez mesclado à crise de consciência, declara anátema qualquer evangelho, exceto o que eu, Cristo, deixei, quando, paradoxalmente, em todas as suas escrituras nefastas, perniciosas, venenosas e ilegítimas, insiste em ministrar um evangelho paralelo ao que eu ensinei antes da crucificação. Deus, meu Pai e Senhor, que escreve direito mesmo que por linhas tortas, permitiu que Paulo inculcasse na cabeça dos incautos todas essas verborreias, facultando-me, em sua bondade infinita, identificar antes do juízo final quem são os fariseus deste século, que na verdade seguem os falsos profetas, impostores que se autonomearam pastores, lobos com pele de ovelha que com um pedaço de Bíblia embaixo do braço ululam nas esquinas e nos templos farisaicos. O sangue de Jesus tem poder. Em verdade, vos digo, são seguidores de Paulo, o primeiro anticristo, o primeiro falso profeta. No dia de glória do meu Pai, Senhor Deus, eles estarão marcados, estigmatizados com o sinal que identifica os integrantes do principado das trevas, como eu mesmo avisei. Não podem reclamar o direito à herança junto aos herdeiros do reino de Deus, porque eu preveni antes da crucificação: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus, capítulo 24, versículos 5 e 24. E para facultar a distinção, meu Pai me reenviou com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o meu novo nome, o nome que paguei com o meu sangue na cruz. É mister que o investigador diligente leia outro sim tudo que eu ensinei neste século, na presente encarnação, desde o meu reaparecimento citado no livro O Furacão sobre o Vaticano, escrito pelo jornalista e pesquisador Pedro Luz, que contém em seu bojo parte da minha história concernente à minha realidade atual, o iconoclástico ato revolucionário perpetrado em Belém do Pará, que culminou com o nascimento da nova ordem religiosa, as parábolas, o livro da Igreja Despertador, enfim, todo o conteúdo doutrinário que meu Pai ministrou através de mim, cumprindo-se o que eu prometi antes da crucificação. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João, capítulo 16, versículo 12. Após a conclusão deste estudo profundo, chegareis à essência da doutrina que decifra os mistérios da lei divina, diamantes componentes desta parábola, então estareis aptos a integrar o reino de Deus e sereis agraciados com as bênçãos divinas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. que eu passe com todos os meus filhos.